cima, moscando na quebrada. Vai rolar desacertimão, vai rolar rajada. Se pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacertimão, vai rolar rajada. Papo é reto, não faz curva, vacilão. Conversa demais, tá ruim na minha mão. Comprou um três janelo, guela, conversa demais. Falou pra terra inteira que ia me jogar pra trás. Não conhece as regras, quer fazer fique piano. Maluco das antigas, na quebrada vacilando. Passa todo dia na minha rua de carreta. Tem muita munição, bala pra minha bereta. O cara é bicudo, faz até cara de mal. Tá no Santana Azul, na rua se achando tal. Dá vontade de enquadrar, engatilhar meu cospe chumbo. Volta na reta dele e manda pra outro mundo. Mas ele não vacila, só anda de sentinela. Se vejo ele sozinho, o maluco amarela. Então põe, põe, põe, põe, põe. Clec, clec, clec. Bizô vai morrer, bizô vai morrer. Bizô vai morrer, bizô vai morrer. Se pego de vazio, moscando na quebrada. Vai rolar desacertimão, vai rolar rajada. Se pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacertimão, vai rolar rajada. De patrão, poderoso chefão. Se você está na estiga, eu tenho a solução. Tenho do branco, do preto pra alegrar os irmãos. Se você também quer mulher, me chamam de cafetão. Tem moreninha, loirinha, escolhe logo a sua. É só camélia de primeira que te leva à lua. Sou homem de negócios e sócio, trabalho só e posso. As sentinelas estão em cima, armada até os ossos. Tô de rolê na favela, batendo de carreta. Se rolar desacerto, curte só minha bereta. O que não deixo pra trás é inadimplente. Cocô no pagou, eu descarrego meu pente. Se de repente a casa cair e ficar ruim pro meu lado, eu tenho as costas largas, eu tenho advogado. Profissão de ladrão, trocando tiro pros homens. Cospe chumbo da minha 12 na quebrada, bala come. As vagabunda me adora, a cena se repete. Pra conseguir um pó branco, elas pagam boquete. Rola casinha, desacerto, é daquele jeito. Colete a prova de bala pra proteger os peitos. Estou preparado pra matar e também pra morrer. Se chegar a minha hora, não tem pra onde correr. É só rezar um Pai Nosso e dizer amém. Seus inimigos estão na febre, vem. Mas não vai estar desse jeito, a morte te abraça. Vem. Quem não tem respeito desse jeito, pede a verdade. Graça, se der mancada na neblina, vai virar fumaça. A consequência. Se pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacertimão, vai rolar rajada. Se pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacertimão, vai rolar rajada. Tome muito cuidado pro seu castelo não virar pó. Noiado, pega bagulho fiado, seu pagamento atrasa. O louco te paga na rua, cobrança vem na porta de casa. É o Vim, gangue ruim cheio de audácia. Que rouba pai de família, a padaria e a farmácia. A punição é severa, você sabe disso, então moleque não venha dar uma de herói. Não duvide do que eu falo, tiro, dói, dói, dói, dói, dói. A punição é severa, você sabe disso, então moleque o crime só te destrói. Não duvide do que eu falo, tiro, dói, dói, dói, dói, dói. Bizô vai morrer, bizô vai morrer, bizô vai morrer, bizô vai morrer. Então, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe. Então, põe, põe, põe, põe, põe. Clec, clec, clec. Bizô vai morrer, bizô vai morrer. Bizô vai morrer, bizô vai morrer. Então, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe. Então, põe, põe, põe, põe, põe. Clec, clec, clec. Bizô, bizô, na bola, agora você tá ligado. Quando te encontrar contigo, eu vou ver um lado. Mentirou de otário, achou que não ia dar nada. Quando te encontrar, vai sentir o gosto da quadrada. Não adianta se esconder, não dá mais pra fugir. Quando te encontrar, a sua casa vai cair. Não vá se esconder debaixo da saia da mãe. Malandro que é malandro, não gosta de levar banho. Na quebrada é a lei, comprou tem que pagar. Se não sustenta o vício, você vai se atrasar. Vou cobrar do vacilão, a fita pendente então. Essa é minha profissão, cobro centavos e milhão. Vai morrer, pisou, vai morrer, pisou, vai morrer, pisou, vai morrer, pisou, vai morrer, então, põe, põe, põe, põe, põe.